quero te convidar para sentar à mesa do Rei, que te convida para ser um filho amado e desfrutar de tudo que Ele tem para você. Deus me convidou para um banquete preparado. Do seu alimento eu quero comer. Do vinho novo, do pão da vida eu me alimento e me fortaleço em seu poder. Deus me convidou para um banquete preparado. Do seu alimento eu quero comer. Em seu poder.